Aleluia. Santo, santo. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo. Existe um lugar preparado para mim, uma cidade de ouro, de uma beleza sem fim. Nela existe um rio, claro como cristal. Dia e noite ouvem-se vozes num canto angelical. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Morreu pra nos salvar. Ali o exaltaremos, nas ruas e nos jardins, com as mais lindas melodias, com os anjos bem assim. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.